Se eu fosse ouvir os outros, eu já teria desistido de você. Dizem que eu vou me machucar de novo, mas só eu sei o que sinto por você. O coração não tem explicação, ninguém vai entender minha paixão. É só meu esse sentimento. Eu não devo satisfação pro vento. Se eu fosse ouvir os outros, o que seria do meu coração? Cada um sabe o peso do seu amor. Eu escolhi seguir minha emoção. Ninguém vai entender, ninguém pode mandar aqui dentro. Cada um sente do seu jeito e eu só obedeço meu sentimento. Já falaram que eu sou louco por você, que esse amor não tem futuro pra viver. Mas quem ama não quer saber de razão, prefere as batidas do coração. Deixa o mundo falar o que quiser, só eu sei o quanto você me faz bem. Pode até ser difícil de explicar, mas não dá pra simplesmente parar. Se eu fosse ouvir os outros, o que seria no meu coração? Cada um sabe o peso do seu amor. Eu escolhi seguir minha emoção. Ninguém vai entender, ninguém pode mandar aqui dentro. Cada um sente do seu jeito e eu só obedeço o meu sentimento. Amar não é ciência, é loucura. É insistir mesmo na dor mais dura. E mesmo que ninguém mais acredite, eu sigo firme nesse meu limite. Se eu fosse ouvir os outros, o que seria do meu coração? Cada um sabe o peso do seu amor. E eu escolhi seguir minha emoção. Ninguém vai entender, ninguém pode mandar aqui dentro. Cada um sente do seu jeito e eu só obedeço o meu sentimento. Se eu fosse ouvir os outros, eu não teria você. Se quiser, posso adaptar para um.